eu já tô fora, tô fora. Já escrevi no meu destino outra história, história. Eu te dei meu coração, pensando que ia ter muita paz, muita alegria, muito sorriso em meu viver. Eu te dei amor eterno, eu te dei o paraíso. Você fez da minha vida um inferno, um precipício. O meu coração cansou de levar porrada, por isso tô te deixando. Vou seguir outra estrada. Saiba que desse seu amor eu já tô fora, tô fora. Já escrevi no meu destino outra história, história. Saiba que desse seu amor eu já tô fora, tô fora. Já escrevi no meu destino outra história. Vou seguir outra.